ser a razão. Porque o passado já se foi, o futuro é amanhã, mas o presente é agora, queridos passageiros. Portanto, aproveitem. Desejo a todos uma boa noite.